Panorama Agrícola para 18 de fevereiro de 2014, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Um abraço para você nesta terça-feira, 18 de fevereiro, lua cheia. Na mesa de som hoje contamos com Eduardo Maier e nas gravações com Márcio Peixe. O ditado é: pimenta nos olhos dos outros é refresco. Confira na entrevista do Panorama Agrícola de hoje, dia de campo, produção agroecológica de grãos em Campos Novos. E no Professor da Terra o destaque é como fazer a tríplice lavagem. Ligue e participe do Panorama Agrícola 48 3665 5359, ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Dica do dia. O sedentarismo é a origem de muitos dos problemas físicos e emocionais da população. Deixe a preguiça de lado e faça uma atividade física, algo que lhe dê alegria. Mexa-se. É hora das notícias. Começa amanhã e vai até sexta-feira em Concórdia o Show Tecnológico Rural do Oeste, o Tecnooeste, que tem apoio e participação da EPAGRE. A EPAGRE integra comissões desse evento na área de meio ambiente, também em fruticultura, leite, reflorestamento e máquinas e equipamentos. A EPAGRE ajuda também na mostra da agricultura familiar e ajuda na atividade leiteira da região, também no trabalho de apoio a pequenas agroindústrias, estimulando a agregação de valor nas propriedades rurais da região de Concórdia. Outra novidade que a EPAGRE demonstra durante o Tecnooeste, de amanhã até sexta-feira, é o cultivo de milho por meio de sementes variedades, um trabalho que é desenvolvido pelo Centro de Pesquisas da Agricultura Familiar de Chapecó. Tecnooeste, de amanhã, sexta-feira, em Concórdia. Fique agora com o Professor da Terra. Amigo agricultor, faça o procedimento da tríplice lavagem das embalagens vazias de agrotóxicos no momento do preparo da calda. Mas de que maneira devemos proceder para realizar a tríplice lavagem? Primeiro passo: esvazie totalmente o conteúdo da embalagem no tanque do pulverizador. Segundo passo: adicione água limpa à embalagem até 1/4 do volume, 25% do volume. Terceiro passo: tampe bem a embalagem e agite por 30 segundos. Amigo agricultor, realize esse procedimento 3 vezes, por isso que chamamos de tríplice lavagem. Quarto passo: despeje a água de lavagem no tanque do pulverizador. Quinto passo: inutilize a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo. Sexto passo: armazene em local apropriado até o momento da devolução. Lavagem sob pressão. Primeiro passo: após o esvaziamento, encaixe a embalagem no local apropriado do funil, instalado no pulverizador. Segundo passo: acione o mecanismo para liberar o jato de água limpa. Quarto passo: direcione o jato de água para todas as paredes internas da embalagem por 30 segundos. Quarto passo: a água de lavagem deve ser transferida para o interior do tanque do pulverizador. Quinto passo: inutilize a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo. Sexto passo: armazene em local apropriado até o momento da devolução. Amigo agricultor, um detalhe importante: use o equipamento de proteção individual, o chamado EPI, no momento que você está fazendo qualquer procedimento com agrotóxicos. Amigo agricultor, agrotóxico é substância química. Por isso, toma sempre cuidado ao manusear estes produtos. Cuide da sua saúde, amigo agricultor, da saúde de sua família e do meio ambiente. Evaldo Roberto, da IPAG de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. Confira a entrevista de hoje. Nesta quinta-feira, 20 de fevereiro, na Estação Experimental da IPAGRE, em Campos Novos, ocorre Dia de Campo sobre produção agroecológica de grãos, envolvendo experimentos com arroz, feijão e milho. Nós conversamos agora com a professora Cileide Maria Medeiros Coelho, do Centro de Ciências Agroveterinárias da UDESC de Lages, que fez pesquisas com arroz e feijão e fala desses resultados e também do Dia de Campo. Nós vamos apresentar os principais resultados obtidos até o momento, né, de duas safras consecutivas, que a gente avaliou tanto o feijão como o arroz, né, eles são sementes que a gente está utilizando, são sementes crioulas, né, de materiais crioulos, e nós estamos avaliando o sistema de cultivo orgânico para observar a resposta desses genótipos crioulos a essa condição de cultivo. Então, o que a gente observou é que tem vários desses genótipos, tanto de feijão como de arroz, altamente promissores, né, para serem produzidos nessa condição. Nós vamos, juntamente no Dia de Campo, dispor de sementes, né, a ideia é a gente disponibilizar algumas sementes desses materiais, e também um folder, no qual a gente vai detalhar quais genótipos se destacam para determinadas características, né, como produtividade, tolerância a pragas e doenças, em relação ao tempo de cocção, por exemplo, no feijão, né, alguns materiais eles cozinham muito rapidamente, características agronômicas de uma forma geral, então. Essa é a ideia, né? Então, nós vamos dispor desses resultados nesses folders que a gente vai estar distribuindo para os agricultores e todo o pessoal interessado em ter acesso a essas informações. Bem, professora Cileide, os resultados são animadores, a senhora diria? Bastante. Eu considero, sim, muito promissores. Por quê? Porque a gente colocou alguns materiais comerciais junto, né, com esses genótipos crioulos, tanto do arroz, né, de sequeiro, como do feijão crioulo. E o que, que a gente observou? Que eles se equivalem a alguns materiais comerciais hoje disponíveis no mercado. Em alguma situação, eles são até melhores. Então, eu acredito que é uma maneira de incentivar hoje o agricultor, né, que está deixando o feijão meio de lado, o arroz sequeiro também em Santa Catarina, a voltar a produzir. Porque nós caracterizamos muito bem esses materiais e a gente consegue dizer quais características que realmente vale a pena investir neles, né? Então, um tem uma característica boa para uma coisa, outro para outra, né? Um é bom na produtividade, outro é bom na resistência à doença, outro cozinha rápido, outro tem uma característica de teor de proteína melhor. Então, são vários parâmetros que nós avaliamos, entendeu? Então, são realmente muito bons os resultados. Quem multiplicaria as sementes, professora? Bom, a ideia, né, é que o próprio agricultor faça isso. Como a gente vai disponibilizar algumas sementes, para ele pegar essas sementes que foram purificadas, que já foram multiplicadas, né, já foram conduzidas esses 2 anos, sob cultivo orgânico, que ele continue o processo, ele mesmo. E ele guardando uma parte das sementes para ele conseguir fazer a multiplicação. Porque o que, que acontece? Quando você trabalha com sementes crioulas, né? No sistema orgânico, enfim, mas o fato é que a legislação ela permite, né, que o agricultor ele guarde, ele salvaguarde uma parte das sementes. Então, ele tem essa autonomia por ser crioulo. Então, essa é a ideia. O que a gente quer passar na palestra, inclusive, né? É dar algumas dicas para os agricultores como que ele deve manter as sementes para não perder, né? E quais os cuidados que ele deve ter durante o manejo para ele produzir a própria semente e utilizar ela para a produção de grão, entendeu? Então essa é a ideia, dar autonomia para o agricultor, pequeno e médio agricultor. Correto. As pesquisas continuam, professora Cileide? Continuo. A gente continua, tem boas perspectivas, inclusive, acabei de enviar um outro projeto para o CNPq, né, com apoio do MDA. E a gente está com uma boa expectativa aí que o pessoal libere aí mais recursos para a gente continuar levando essas sementes adiante, né? Até, de repente, conseguindo parcerias para multiplicar para ter essa semente também disponível para o agricultor quando for necessário. Correto. Conversamos com a professora Cileide Coelho, do Centro de Ciências Agroveterinárias da UDESC em Lages, sobre produção agroecológica de grãos, arroz e feijão, dia de campo, dia 20 de fevereiro, em Campos Novos. Obrigado, professora, pelas informações. Ok, obrigada, Mauro, eu que agradeço. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRI.